Fiz uma solicitação para a torre, para que a aeronave da TAM 3894 avaliasse a situação da final. E eu estou com o Charlie Serra Tango, é o próximo a pousar antes do Gol 602, e vou repassar. A informação está logo a receio para o senhor. Aqui é grato. Esperar o ponto de espera, 3545. Charlie Serra Tango. Positivo, livre, aproximação em LS, cheque o trem mais uma vez. E aguarde transferência. Gente, tem embaixado e travado o Charlie Serra Tango. 73? Rodou o Gol 273? Gol no 273, prossiga. Ô, amigo, a gente está de frente pro 03 aqui, não tem sinalizador, nem o balizamento aqui. Poderia coordenar por gentileza pra gente? Ciente. Vou informar pra Infraero. Agora a sinalização é o próprio pessoal da sua companhia que faz a sinalização, não tem ninguém aí? Negativo, tá tudo apagado aqui. A gente tá mantendo posição bem antes da posição. Positivo. Não tenho muito o que fazer, mas será informado. Tá bom, de qualquer forma eu te agradeço. Muito obrigado, meu amigo. TAM 3894, aguarde para o ingresso. Aguardando na Juliette 3894. Ele vem ingresso agora pro 08, TAM 3894. 083894, obrigado. Escorregadia e vento de través esquerdo, a intensidade no toque 27 nós, ok? 27 nós, continue na aproximação, informe avistando. A última aeronave que pousou avistou a 700 pés. Ciente, Charlie Serra. Pode descer aqui na órbita para a altitude mais baixa? Pode sim, capitão, até 3 mil pés. 3 mil, solicitado a avaliação dessa aeronave com relação à final, com relação a teto, visibilidade, condição de final, chuva, vento cruzado, coisa desse tipo, viu? Ciente, aguardando. 602. Espera da 28, repita os dados. Pono 53 a bordo, 0339 autonomia e alternativa é confim. Iniciando via Alfa e Golf, então ponto de espera da 28. Ciente, no ponto de espera chame a torre, gol no 567. Metros, o último teto reportado 710. Informe o teto que avista o campo, ok? Matheus, senhor. Charlie Serra Tango. Qual é a rota proposta? A do plano de voo seria a Operation 50. Estou com 750 pés, o Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, ciente, check trem pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 15 nós. Ciente, o Charlie Serra Tango, baixado e travado. Vento muito forte na final, o Charlie Serra Tango, 540 pés. 540 pés, ciente do vento. Porém, ela melhorou um pouquinho, não está nem moderada, está menos. Nós temos 650 pés de teto e 3.500 metros de visibilidade. 650 com 3.500, vamos para a aproximação, no 602. Então, ele pode autorizar para o de Aracaju, do Azul 4206? Negativo, capitão, vamos cumprir a saída ainda. O Gol 1602 está autorizado 2 mil pés, caso tenha condições, intercepte o localizador para aproximação. Mentes para 2000, vai interceptar o 902. Positivo, o senhor já recebeu as condições. Eu acredito que uma componente nesse fator que possa estar interferindo é justamente o vento cruzado. Está cruzado pela esquerda, a gente tem uma intensidade que varia de 10 e chega até 20 nós. Ok, está ciente, 602. Também pela nossa apresentação radar, agora a chuva já livrou ali a parte mais forte da chuva, mais grossa, já livrou a parte da área da aproximação final ali. Obrigado, viu? Ok, muito bom. O senhor pode fazer as manobras necessárias para interceptar o localizador e aproximar, aguardando a transferência de comunicações. Capa, estou continuando aqui a curva pela direita, então, para interceptar da presente o localizador. Positivo. Então, existe a coordenação para frota via confins, é isso? Repita, por favor, não entendi. Desculpa, não te vi. Ok. No Donstan, a única pergunta é se haveria uma possibilidade de uma coordenação pela Amper 58. Ah, positiva. Compreendi agora melhor. O senhor tem ciência que pelo NOTAM é para seguir nessa preferencial Amper 50. Porém, o senhor quer uma possibilidade de seguir via Amper 58. Exatamente isso. Pelo NOTAM, a ciência da tripulação seria com sobrevoo do Rio de Janeiro. Mas se houvesse a possibilidade de pegar pela rota interna no 350. Ciência, tudo bem. E foi isso mesmo que eu informei para o centro, lá foi analisar e estou aguardando. Sem problema. Agradeço a coordenação aí. Muito obrigado. Solo bom 273. Só colocar a carteada. Aguarde. Solo Gol 273. Salvador Gol 273. Prossiga. Autorização confiança, por gentileza. Um instante para cópia. Aguardança, para ser exposta, com 273. TAM 3897. Prossiga. Ok, o centro já me confirmou aqui que não há possibilidade de voar naquela aerovia que o senhor estava solicitando, não. Então, está autorizado para Guarulhos, via Peruísque 50, nesta rota preferencial. Decola da 28, curva esquerda, saída Gole. Após Gole é Val. E em seguida Eudes, controle 199.35, torre 18.6, transponda 5033. Confirmando, saída Gole e manter a radial 259 até 80 milhas após prod Eudes. Gente, autorizado 360 para Guarulhos e ao período 50. Decola 28, curva esquerda, saída Gole, mantenha 259 até 80 milhas, voa Eudes. Controle 1935, transponder 5033, 3897. Solo, patata, Serra Tango, aguardando para continuar no táxi. Charlie Serra Tango, livre táxi via Kilo Pat 3, chame ao final do Pat 3, confirme o local de estacionamento. Gente, Pat 5. O TAM 3897 confirmando saída Gole, mantendo a radial 259 até 80 milhas após prod Eudes. Gente, mantém a 259 na saída Gole até 80 milhas e prod Eudes após. Né? 3897. Reatando vai para pelo TAM 3, já. Afirma. Cabeceira 28 em aproximação para pouso, vou checar o trem, chame a torre 118612, é bom pouso. Obrigado, vai checar o trem, chamar a torre 18612, 1602. Oxaner 62. 321, autorizado para Brasília, nível 320, via peso Luna 7. Saída Gole, transição Ofito. Controle 1 no 9.35, torre no 8.6, transponda 5047. Autorizado para Brasília, no nível 320, Upper Zulu 17, subida Gole Ofito, 1935 controle e transponder 5047. Correto, chame pronto para acionar. Obrigado. 710, a última aeronave reportou. Pista escorregadia e vento bastante forte a 500 pés e durante o toque. Aproximadamente 2,7 nós de intensidade través esquerdo, ok? O vento de superfície agora 190 graus com 1,8 nós. Não chove no momento, continue na aproximação e informe avistando o campo. Visibilidade 4 mil metros, teto 700 pés. Ciente, OB02, autorizado pouso 22. Já avistou o campo, voo no 602? Negativo, senhor. Gente, já informe avistando e aguarde a autorização do pouso. Informará avistando, 602. Utilizado cruzamento do pátio ONU. Papapapá, Charlie Serratão. Certo. Lado de decolado de Salvador, Goleval. P5495 é o controle Salvador, está em contato radar, o seu código está errado, viu, capitão? Aqui é 5002, aí não tem correlação. Vamos modificar. Ciente, difícil, desculpa. Ciente, atualizado o pouso, 602. Pedido, senhor, e peço desculpas. Ah, positivo. Abjet 6720, escuta. Não escuta. Alinhar e manter, pista 28. Alinhar e manter em 28, abre 6720. Voo no 602, solo aos 28. Qual o teto que avistou? 400. Gente, obrigado. Chame o solo em 219, antes da alfa. 219. Ok, obrigado. Lima após Mike e Quebec. Na Quebec, chame a torre para o cruzamento. Cliente, Lima, Mike e Quebec. Chamará na Quebec. Solo Salvador, gol 9203. Tem informação alfa para retificante. Tem informação bravo para Congonhas. Gol 9203, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, decolada 28, saída Gole Eval, após Eval, Brody Bridge. Controle 19.35, torre 18.6, transponder 5037. Iniciando. Gol no 567, torre. Prossiga para o 567. Copiou as informações? Afirmo, senhor. Alinhar e manter após a rolagem do L. Alinhar e manter pista 28, tocou no 567. Alfa, o gol 9602 de novo. Gol no 602, livre ingresso à direita, Alfa, chame antes da Juliette. Livre ingresso à direita, Alfa, chame antes da Juliette, 602. Só 3897, pushback de treinamento no 612. Aguarde um momento. Gol 9203, confirme o local de estacionamento. Posição 1-0, pronto. Posição 1-0. Autorizado, chama pronto para o táxi. Autorizado, chama na pronto para o táxi, no 9203. E o TAN 3897 está no 06, pronto? Afirmo. Autorizado, pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Autorizado, 3297. Solo Gol 273. Prossiga. O senhor tem só nossa saída aqui para inserir? Confirme. O senhor teria só nossa saída aí para o Gol 273, confirme. Gole, mantendo a radial 259 até 80 milhas após prod bridge. Serra Tango, pátio é o 5? Não. Gente, autorizado o cruzamento da 17, táxi até o pátio 5, boa tarde. Tá. 0. Decolada 28, curva esquerda, saída Gole. Mantenha a radial 259 até 80 milhas após prod bridge. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponda 5041. Positivo de Salvador para o Confins 360, decola 28, curva esquerda, perfil Gole 259 de Salvador, 80 milhas após 80 milhas, boa posição bridge. Controle de 935, 296, aciona 5041, Gol 273. Correto, chame pronto. Chamará, Gol 273. Gol 9203. 9203 na escuta. Corrija a sua saída para manter a radial 259 até 80 milhas, após prod bridge. Intercepta a radial 259 por quantas milhas? 80, de Salvador. Ciente, 9203. Ciente, aguarde para ingresso. Aguarde, 602. Solo 3897. 3897, adiante. Ok, está aqui na posição 6, só mais 2 minutinhos que tivemos um problema técnico com o nosso saturamento. Gente, chame pronto pro post novamente, então. Reportaria. Decolado aos 33, 1935 controle. É logo. É. É, vem evitando a formação mais à frente. Ciente, vamos consultar o tempo. Ciente. Controle, Gol no 567, cruzando 1500. Gol 567, este é o controle, contato radar. Positivo. Observe o estacionamento do Boeing da companhia no portão 09 à sua esquerda, após o mesmo estacionar, autorizado táxi via Pátio 1, Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera da 28. Bom, 09 da companhia parqueando 09, vai estar autorizado via Pátio 1, Juliette, Alfa e Golf, do 9203. Correto. Após 050, fito, Gol 567. 9203, mudamos a pista para 10. Então, após o estacionamento do Boeing da companhia no 09, autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, pistão 10. A saída, vai haver mudança também na saída. A saída será da El. Momento. Da El Leda Bridge. Gente, então mudança de pista após a aeronave da companhia Parqueano 9, via Juliette Alfa, a saída vai ser da El Leda e aí Bridge, no 9203. Afirma. Sim. Solo 1273. 120. Salvador. Prossiga. Permanece saída por 1273. Não, será da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge. Poderia confirmar a saída para o 3297 com a mudança de pista? 340, confins. Poderia confirmar para o 3897 a nova saída, preferência de mudança de pista? Um momento. Da El Leda Eudes. Da El Leda Eudes, para o TAN 3897. Da El Leda Eudes, obrigado. Salvador, boa noite. 5241 da Trip com a Charlie. Trip 5241, Salvador Confins. Trip 5241, autorizado para Confins, nível 340, via Leda, direto Leda, direto Bridge, direto Confins. A saída será da El Leda Bridge. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6, transponder 5051. Confins 340 autorizado, Faena Dael, direto Leda, depois direto Bride, Confins. Transponder 5051, controle do 935, trip 5241. Correto, chama pronto para acionamento. Camarada, trip. O 3897 no 6, aguardando a autorização de pushback. 3897, autorizado acionamento e pushback, chame pronto para o táxi. Livre push, reportar ataque 3897. Estou em venda. Estou em contato radar na vertical de Alagoinhas. Salvador, gol 9203, ponto de espera da 10 Pro. Gol 9203, ciente, decolagem autorizada, pista 10. O vento 190 graus, 17 nós. Autorizada decolagem, pista 10, 9203. Guardar autorização, pode ser. Gol 1567, chame Recife, 13325. 13325 no 567. O trip 5415, para sua informação. Na posição de 2 horas, 26 milhas, voando para Salvador no 150, tem um tráfego procedente de Conquista. À sua esquerda, na posição de 11, 10 horas, existe outro tráfego passando 180, está afastado 15 milhas, aeronave da Gol em descida para 160. Informação de tráfego para o TRIP, 5415. Boa tarde, Gol 776, 170 para 160. O 776, desse mantém 160 devido a tráfego, aguarde para prosseguir. A chegada é a Mari, pista 10, 1015. 1015, Mari, pista 10, mantém 160, Gol 776. No 776, passa 170 para 160. O tráfego está à esquerda, afastado 9 milhas. Vamos liberar a sua restrição em descida agora para 5.000 com 1015. A chegada da Mari. 5.015 para Mari, o Gol, no 776. Trip 5415, controle. Torre com noite, só meia, bom voo. Juliette Alfa, ponte para da 103897, obrigado, tenha uma boa noite. Roda. 9203. Trip 5415, controle. Vamos encerrar o serviço, vai chamar agora Ilhéus a frequência 1201. 1201. 1201, obrigado, uma boa tarde. Boa. Novão para ajustado em 1015 até 5.000 pés autorizado. 1015, 5.000 não era. É que o Zulu Novão para transporte de ferro? Sim, senhor. Ciente. Boa, no 776, solicita um desvio à esquerda para 360 para evitar formação. Depois da Pro ITAP. Livre. 7176. 3, 3, 4. Mike Fox, que desça para 5.000, 1.015 a chegar a Mari, pista 10, câmbio. Confirme 1.015. Confirmo, capitão. 1.0 no 5. Vamos descer para 5.000. Quando tiver na galeria do sul, vai dar um QRX de 15 vezes 10 minutos, copiou. Gente, o Zulu Novamba atinge 5.000 pés a 32 milhas ao norte do aeroporto internacional.